Gaivota FM. A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 6 da tarde aqui na Gaivota FM. Boa noite para você que está sintonizado aqui no 104.9, essa é a Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Estamos chegando para mais uma edição do Espaço Local, toda quarta-feira, programa dedicado à música local de Ubatuba. Se você tem a sua banda, acredita no seu som, então esse é o local. Você pode estar entrando em contato com a gente via Facebook, facebook.com/espaço local, também facebook.com/gaivota FM. Ou se preferir, 3833-5550 ou na nossa fanpage no gaivota.fm.br. Muita coisa bacana hoje acontecendo aqui. Hoje temos a presença do Divino Sununga, novamente aqui para mostrar um pouco mais do seu trabalho. E além disso, tem Encontro Amador de Skinboards e Disco e a segunda edição do Movimento Reggae de Ubatuba. Isso mesmo, vamos falar sobre reggae. Vamos ter aqui a presença do Divino, que já está aqui no estúdio com a gente, do Maverick Viana. Esse você conhece, hein? Banda Motiva Fé e banda Semente que Brotou. Vamos estar falando de reggae, muita coisa bacana para esse final de semana, agitando esse feriadão. Antes, quero lembrar a você que na última quinta-feira nós tivemos um encontro Espaço Local ali no Blues on the Rocks, ali na Avenida Chico San 17, no Itaguaí, onde a gente levou a banda Engrenagem, que fez ali, tocou as músicas que vão ser lançadas no seu próximo CD, e depois a gente debutou com um projeto, tanto eu quanto o Mauro Lauro e o Alan de Moura, uma banda chamada Instituto Central. Ali apresentamos aí alguns sons e esperamos você para a próxima edição do Encontro Espaço Local, que acontece sempre ali por volta do última quinta-feira de cada mês. Começamos na semana passada, né, fechando o mês de maio, agora já temos marcado para o dia 25 de junho. Acredito que já está tudo certo com o Nilo Mariano, para ele apresentar as músicas próprias dele, e o Instituto Central, aí sim com a formação toda completa. Valeu mesmo, já vou aproveitar, né? Lembrando que o apoio cultural aqui do Espaço Local fica por conta também do Blues on the Rocks. E começando para esse feriadão, hoje Tactus, vou passar a agenda musical para você. Tactus, hoje quarta-feira, Supermáfia, amanhã quinta, na sexta tem Delírios Jans e Barbas e Netuno no sábado. E lembrando, próximo dia 13 de junho, 8 anos de Blues on the Rocks aqui em Ubatuba. Uma super festa com duas bandas, a Antidanos e a banda Raman. Você é convidado, já sabe, ali na Avenida Chico Santos 17. Agora vamos aqui para o nosso programa de hoje, o Encontro Espaço Local. Estamos aqui com o Divino. Salve, salve, meu querido, tudo bem? Tudo bem, mais um grande prazer estar de novo na rádio aí, apresentando os trabalhos que estão em evolução. Vamos falar hoje aí do Encontro Amador Skin e Disco na Praia da Sununga. É uma realização da Citabon Produções. Vão ser 4 dias de eventos, né? Esportivos, incentivando a prática dos esportes tradicionais lá da Praia da Sununga. O skinboard, o disco, frescobol, vôlei, futevôlei e o jacaré. E pô, dentro legal, desse contexto esportivo aí, a gente pediu um apoio da Fundação de Arte e Cultura, onde vai ter lá um tablado de madeira de palco da fundação, onde a gente vai estar lá com o palco te montado. E no dia 5, na sexta-feira, vai ter a segunda edição do Movimento Reggae Ubatuba. Okay, então, o reggae então, estará imperando então, esse final de semana. Sim, lá esporte, na Praia da Sununga, né? Esporte com reggae, né, meu? Tudo a ver com o litoral. Tudo a ver mesmo, que é melhor aqui para Ubatuba. Então hoje nós vamos estar aqui batendo um papo com o Divino. Logo mais a gente chama o pessoal das bandas Motiva Fé e Semente que Brotou. Ele está mostrando aqui um pouco aí dessa semente, né, que está... Na verdade, eu acho que o reggae nunca deixou de existir aqui em Ubatuba, né? O reggae faz parte dessa natureza, né? E nada melhor que você poder curtir um feriadão aí, tendo aí um evento desse porte aí. Bacana mesmo, hein? Massa, então. A gente fez o... Essa é uma ideologia aí que veio já desde 2000, 2001 aí. Eu e o Fernandinho da Planta e Raiz, né? O Fernandinho Chaves, de São Paulo. Sim. Ele tem uma casa lá na Praia do Ladro, frequenta a Sununga, é tipo um local da Sununga, lá pega onda, sim, e tudo. Sim. E aí, meu, a gente tava com a ideia de fortalecer o reggae, porque é o que você falou, o reggae não sai daqui, né, cara? Só que ele foi um pouco, sei lá, algumas casas não toca um reggae. É, parece que ele foi meio banido, né, durante um bom período aí, né? Lembro que em alguns tempos atrás você não via tantas bandas de reggae. Tinha um tal do forreg, né, que tava meio que tomando esse lugar, né? E também com a aparição de várias bandas de rock and roll, que aí o Batuba tá cheio também, parece que os caras foram limitando um pouco. Ah, não, reggae não, reggae não. Mas, na verdade, eu acho que não é bem assim, não. Eu acho que o reggae tá... Ele sempre teve... Assim como alguns estilos musicais que parece que tá sempre à margem de tudo, né? Mas tá ali... forte, sempre enchendo shows, coisa e tal. No caso de um som mais metal também, que todo mundo fala que não tem espaço, e aí basta vir uma banda de fora que você vê ali o quanto que ele tá na margem, né? Não é bem assim. E eu acredito que o reggae também, ele tem, acho que a maioria dos estilos, ele tem essa ascensão e esse sumiço, mas ele não deixa de existir, isso eu garanto. É, e as bandas de garagem, né? Hoje a gente vai sair com o Motiva Fé, que é uma banda lá do Periquemirim, que é a região centro-sul de Ubatuba. Sim. E que, meu, eles estão aí já há bom tempo na estrada e fazem covers de outros estilos também, mas a base mesmo é o reggae. É o reggae, e né? Eles estão aí já com estão com umas demos aí prontas, e estão prontos para lançar o CD deles novo aí. E a banda Semente Brotou também, que fez recentemente um CD com o André Duarte, inclusive. Sim, sim, legal. E Pensamentos Bons, o CD deles aí, vão estar lançando lá pela primeira vez. Que legal, hein? Lá nesse evento lá. É um evento que é final de tarde para noite ali, aí a gente vai fazer as práticas de esportes. E ali... Por volta de que horas, você acha? É, por volta das 7, 8 horas a gente vai estar montando, passando o som lá. Já começa a fazer o som. E a ideia, então, veio lá de trás, no Fernando Planta e Raiz, de estar fazendo fortalecer o reggae em Ubatuba, porque o Planta saiu daqui, né, cara? Aquele Ubatuba Surf no Periquemirim ali, os primeiros shows deles foram ali e tal. Sim. O Noel chegou com uma novidade do reggae aí, uma época do Acaloa lá, fez alguns eventos grandes do reggae aqui em Ubatuba. E aí, pô, vamos fazer, divino, alguma coisa pro reggae e tal, então vamos montar um circuito. Mas aí o circuito ficou meio puxado, a gente pensou em fazer alguma coisa mais simples, vamos fazer um movimento. Aí veio a ideia do movimento e tal, aí nessa época tinha a banda Luz Ativa, que tava na ativa, o Wilton Viana é um dos parceiros que tá comigo na Fast Food aí, na realização. Ele tava de baixista até então nessa banda. É, Luz Ativa, aí convidamos o Motiva Fé e o Semente que Brotou pra gente bater uma reunião e tal, e ver o que a gente poderia fazer pra gente lançar nossas músicas e fazer um movimento. Aí juntamos, cada um tirou um dinheirinho do bolso, mandamos fazer pulseira e vamos achar um lugar pra gente fazer, vamos, aí tal, empacou em 2003, aí em 2004 a gente, pô, vamos fazer na Sununga. Aí o Fernandinho mandou um salve de São Paulo que tava descendo, dia 1º de maio, vamos fazer, vamos, dia 1º de maio. Fechamos lá na Sununga, no quiosque do Sununga Pointer. E aí o Fernandinho veio com os equipamentos dele lá, pô, satisfação total. Um cara de uma banda igual Planta e Raiz, que já é renomada no Brasil inteiro, né, cara? Tem turnê mundial e tudo. Fez com a gente lá, foi um sucesso primeiro. E aí, como é feriado agora, tipo, aquela época, vamos ver pelos feriados. Vamos fazer um outro no feriado que vem, vamos pra segunda edição, vamos. Aí convidamos a Maverick Viana dessa vez aí, que é de peso, o Fernandinho... Não vai poder vir, porque a filha dele tá nascendo lá em São Paulo, lá, e ele não vai poder estar presente, mas mandou uma música dele, de autoria dele, inédita, que vai ser lançada lá no dia também. Legal, bacana. E aí a gente tamo aí, vamos que vamos. Ah, isso aí então. Então vamos reforçar, então, próxima sexta-feira aí, começa... Sexta-feira, a partir das 8 horas, lá no Sununga Pointer, na Praia da Sununga. Primeiro encontro amador de skimboard e disco na Praia da Sununga. É, isso aí vai estar rolando durante o dia inteiro, a partir das 10 horas da manhã ali. Quem quiser ir lá praticar um esporte, vai ter uns skimboards lá à disposição, vai ter uns discos, que é o antigo Sonrisal, que a galera sabe. Sim, eu lembro muito do Sonrisal, então, tomei tanto tombo já. A ideia é fazer meio que um resgate, né, porque veio o skimboard e o Sonrisal deu uma sumida da praia, então a gente vai fazer esse incentivo da prática para aparecer umas bolachas redondas lá. Sim. E aí vai ter umas raquetes de frescobol também, pra galera que quiser tá batendo uma bolinha. Aí o pessoal do frescobol aí, tem uma galera aí que curte bem o frescobol aqui. Vai ter. A galera forte de frescobol. Pode chegar lá que vai ter até umas medalhinhas lá que a gente vai fazer uns torneiozinhos amistosos lá. Vai ter uma rede de vôlei montada pra galera bater um vôlei, um voleibol, um futevôlei. E aí tem a ideia do Jacaré Livre, né? Que é um concurso de drop. Geralmente, nessa época do ano, a Sunuga tem aqueles morrão lá e os caras querem dopar. E aí, né? Tem coragem você, ouvinte, que tá ouvindo a gente? Só chegar. As inscrições não pagam nada. Vai chegar lá e dopar os morros. Só vai dar uma raladinha no peito, cara. Aquela coisa, comer um pouco de areia, né? Imagina dropar foto, aqueles, né? aquelas cavalas que tem lá na Sunuga, pelo amor de Deus. É mais pra entrar como atrativo mesmo, pra gente dar uma risada, descontrair. Sim, sem dúvida, fazia ali uma videocacetada. É, Jacaré Livre. Na verdade, Jacaré Livre, já disse tudo. Apesar de que a Sunuga, né, em uns momentos você chega ali, você tem meio que medo dali, porque ela tem uma formação, né, que ou você conhece ou você não entra, meu amigo. Isso é uma dica que eu sempre dou, mas a partir do momento que você domina aí um pouco, entende um pouco e principalmente respeita o mar, aí sim, aí o mar te dá a devida possibilidade, né? Compensação. Depois você abre o sorrisão ali, mesmo depois de ter comido areia, caído. É isso aí, então. Vamos de som, então? Vamos mandar. Então vamos aí, como a última entrevista minha aqui, eu tenho vários estilos, né, meu? Vários estilos musicais. Verdade, você é multifacetado. E esse aí é uma causa que eu abraço muito, que é o reggae, que é muito massa. O Batuba tem que ter, não pode faltar. Eu sou fã da banda Panter Raiz. A gente tem música já em parceria, que eu falei, não... entrevista passada aí que tá sendo produzida lá em São Paulo, a gente vai lançar esse ano ainda. E, meu, tudo a ver. Aí entrou em contato já essa semana pelo Facebook lá, quem quiser acionar a página Movimento Reggae Ubatuba. A gente já entrou em contato essa semana o Movimento Reggae Brasil já, que querem fazer um elo com a gente. E basta. Ou seja, o lugar mais bonito você já tem, né? Que é essa natureza de Ubatuba. Agora só basta pra cá pra prestigiar o reggae de Ubatuba. Essa é a ideia. E além de trazer... A ideia do movimento é fazer uma tour também. A gente montar o movimento reggae Ubatuba pra ele sair pra São Paulo. A galera vai chegar numa casa noturna lá. O que tem de atração hoje? Hoje aqui o movimento reggae Ubatuba. Levando as canções de Ubatuba, que é natural. Pra você ver, a galera vem de São Paulo. Planta, eu sou fã, mas os caras são de São Paulo. Vem pra Ubatuba, compõe as músicas daqui, falam de praia, de cachoeira. E nada melhor do que a banda daqui falar das coisas daqui, né, cara, também. Sim, sem dúvida. Muito louco. Isso mesmo. Então vamos de música, então, Gata Gatinha? É isso aí, esse é o reggae. E paixão que ficou. Esse aqui é o programa Espaço Local, hoje recebendo aqui o Divino Sunuga. Logo mais a gente vai bater um papo com os integrantes da banda Motiva Fé e Semente que Brotou, e depois na saideira hoje com Maverick Viana. Então, enquanto isso, vamos de Divino Sunuga com Gata Gatinha. Consigo te esquecer, fecho meus olhos e a imagem é você. Parece que foi ontem aquele nosso rolê. Eu e você, nascente ao amanhecer, praia, andorinhas, nos amamos pra valer. Cena de cinema, não dá pra esquecer, mas quando eu abro os meus olhos, estou distante de você. Me contentaria só de ouvir a sua voz, tento me relacionar, mas com as outras. Só penso em gata, gatinha, amor da minha vida. Se não tô com você, tá sempre aberto uma ferida. Gata, gatinha, amor da minha vida. Se não tô com você, tá sempre aberto uma ferida. O que eu posso fazer se pra mim só tem você? Espero um dia terminar nesse rolê junto a você, todo dia amanhecer, seja numa cachoeira ou onde tiver de ser. Se for com você, tudo pode acontecer. O coração bate forte, é amor pra valer. Gatinha, amor da minha vida. Se não tô com você, tá sempre aberto uma ferida que não sara e não cura. Sem você não tem saída. O tempo não passa e nada muda. Até quando for, quero esperar por você. Da adolescência até o envelhecer, eu quero ficar com você. Gata, gatinha, amor da minha vida. Se não tô com você, tá sempre aberto uma ferida. Gata, gatinha, amor da minha vida. Se não tô com você, tá sempre aberto uma ferida. Gata,

Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba, o programa Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba, e hoje recebendo, justo para o movimento Reggae Ubatuba, segunda edição que estará acontecendo esse final de semana lá na Praia da Sununga. Hoje o bate-papo é com o Divino Sununga. Temos aqui o pessoal da banda Motiva Fé. Eu falei que estavam as duas bandas aqui, mas na verdade a banda Semente que Brotou não está. Mas a banda Motiva Fé está aqui. E depois a gente troca uma ideia também com o Maverick Viana. Tá muito legal aí o som. Lembrando, tá? Encontro Amador de Skimboard e Disco na Praia da Sununga, começando dia 4 até o dia 7 ali. Programação estendendo durante o dia, a partir das 10 da manhã. Cola ali na Praia do Sununga para você curtir aí todas as atrações esportivas. E à noite, já sabe, o festivalzão é o segundo movimento Reggae Ubatuba, com Divino Sununga, Maverick Viana, banda Motiva Fé e banda Semente que Brotou. Agora, depois que a gente tocou as duas músicas do Divino Sununga, Paixão que Ficou e Gata Gatinha, né? Isso é a vertente reggae do Divino Sununga. Agora vamos com uma banda aí que está chegando aí aqui em Ubatuba, né? A banda Motiva Fé. Estamos aqui com os três integrantes da banda. O Leco no vocal, o Cristiano Tartaruga, ele fez questão de mencionar isso, na batera. E o André, que ainda está sem apelido, que é meu companheiro das quatro cordas aqui. Mas então, se você quiser passar, ligar aqui, colocar um apelido dele, liga aí, 3833-5550. Só brincadeira, André, fica tranquilo. Então, vamos descontraindo aqui com o pessoal, hein? Vamos bater um papo aí rapidinho. Fala aí pra gente, Leco, o que vem a ser a banda, desde quando vocês resolveram formar a banda? Diz aí um pouco aí qual é a de vocês. Primeiramente, boa noite, ouvintes da Gaivota FM. É isso aí, a banda Motiva Fé, ela tem já 3 anos de formação. Tivemos outras formações aí sem sucesso, mas hoje a gente tem 3 anos de formação e estamos aí na luta. Vocês vêm de qual região aqui, de Ubatuba? Perequemirim. Perequemirim. Então já são 3 anos aí nessa empreitada aí de reggae, coisa e tal. A banda, desde o início, são vocês três? Como é que é? É, desde o início, dessa formação é só nós três. É, essa formação do Motiva Fé é só nós três mesmo. Aí o Tartaruga quer falar aí, ó. Viu? É legal, a banda tem que ser assim, todo mundo tem que essa falar. Formação agora, agora faz 3 anos, começou nós três, mas eu com o Leco já faz muito tempo que eu ia tocar, fazer uns forró, fazer outras coisas também, entendeu? Ah, entendi. Mas agora com essa formação com o André e o Leco, faz uns 3 anos que nós estamos tocando, estamos na luta aí, apresentando nosso trabalho pra galera aí. Legal, já se apresentaram também aí na temporada que eu fiquei sabendo, né? O Divino passou pra mim aí que vocês fizeram uns shows aí, bem legal. E diz aí do que vem tratar, qual o caminho que vocês estão seguindo aí, o que querem dizer as letras. Porque o reggae, ele tem várias vertentes. Em primeiro lugar, é sempre falando do bem, né? Mas eu queria que você falasse um pouco para os ouvintes aí qual que é a mensagem que vocês querem passar através do reggae. É, na maioria das vezes, as músicas... Sim. É, a gente passa mais a positividade, você tira um pouco da negatividade das coisas que vem nesse mundo, né, cara? Esse mundão nosso cheio de violência, cheio de egoísmo, né? É, cheio de egoísmo. Muita gente visando só o crime, corrupção, que esse Brasil nosso tá difícil, cara. Sim, e eu também tem umas outras músicas também de mais com amor, essas coisas assim, sabe? Ah, isso aí é né, isso, digamos, isso é a cola universal, né? Se não falar de amor, né? Pô, peraí. Totalmente fala de amor, né? É, o reggae tem até essa força de falar do amor, né? De pregar. Isso, sem dúvida. E é o que também atrai as gatas, né? Para o espetáculo, né, meu? Que é melhor que você ver uma plateia cheia de gatinhas, se falando de amor, amizade, positividade. Isso é o melhor de tudo. É sem bom, desmerecer os marmanjos, claro. É bom para inspirar também os casais também. É isso aí, meu. Então a gente pode esperar, então, um super show com vocês lá nesse evento, né? No segundo movimento Reggae Ubatuba, né? Isso, a gente vai estar lá fazendo o som. E logo depois também, a gente vai estar no quiosque do Mimo. Vai dar continuidade na noite lá também. Quem for colar no movimento reggae, quiser dar uma chegada lá e continuar a noite, tá todo mundo convidado. Ok, então, ó, lembrando aqui, ó, sabe que o programa Espaço Local não é aquele programa que a pessoa vem aqui uma vez e daqui a 1000 anos ele volta. Vamos deixar já um convite, já no ar, assim que vocês tiverem mais material aqui, traz pra gente, vem toda a banda aqui, a gente faz um programa só com vocês, pra gente cada vez mais fortalecer a cena reggae de Ubatuba, que às vezes ela desaparece, mas na verdade ela só desaparece, ela não some de vez. E é justamente por conta de bandas assim, ó, banda criada há 3 anos, com o intuito de novamente trazer a força do reggae. Tem vários amigos que é muito fã do reggae, e eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é propagar essa positividade que vocês estão aí fazendo acontecer. Beleza? Tem um telefone de contato, como é que o pessoal pode entrar em contato com vocês? Telefone para contrato 38420030, vai falar aí com o Cristiano. Sim. E 9633-9965, vai falar com o Leco. Tem algum outro canal, Facebook? Facebook, tem o Facebook, tem a página Multifafé também, só procurar lá no Facebook e vai encontrar a gente. Ok, então vamos YouTube aí. YouTube e tudo mais. Isso então, isso mesmo, YouTube, ou seja, hoje as ferramentas sociais ajudando nessa propagação aí de jovens artistas, né? E logicamente a gente faz esse papel aqui na Rádio Gaivota. Valeu então, Leco, Cristiano Tartaruga e o André. Que, pô, fica à vontade. Se quer mandar vários abraços, fica à vontade. Um abraço e um salve geral aí pra galera do Perequemirim. E aí, maquerada, tamo junto, trem. Valeu pela força, irmão. Aí, meu. Isso aí, valeu. Só o baixista que fica sempre quieto, né, meu? Dá um salve, dá um salve, dá um salve, dá um salve. Que seja. Um salve, rapaziada. Aí, viu? Quem disse que o baixista não existe, né? É isso aí. Mais algum recado vocês queiram dar antes do som? Tá tudo certo. Não, só isso mesmo, valeu. Ok, então, obrigadão. Convite então estendido pra vocês aí nesse final de semana aí, esquentando lá ao lado da Sununga, né? Então, com o pessoal aí da banda Motiva Fé, que agora a gente vai com o som dele chamado Amizade. Esse é o programa Espaço Local. Espaço Local. Isso aí, programa Espaço Local aqui no 104.9. Acabamos de ouvir aí a banda que tá chegando aí, 3 anos, né? Banda nova, mas com som de primeiríssima qualidade, o Motivo a Fé, com a música Amizade. O Divino ainda tem mais um recado para dar pra gente aqui, que a banda Semente que Brotou não veio. Então ele vai dar um toque aqui a respeito da banda. Manda ver aí, Divino. Então, os meninos da Semente acabaram não vindo, porque eles são lá do Sertão do Rio Escuro e trabalha e tal, chegou meu tarde do trabalho, não deu pra eles comparecerem. E a música, ia trazer a música pra tocar deles aí, mas como o CD ficou pronto há pouco tempo, eles querem fazer um pouco de suspense e vão lançar só lá no dia lá. Não, tá certo, tudo bem. Sexta-feira tá tudo certo, eles vão estar lá, no Movimento Reggae. Eu queria deixar aqui também um salve aí pro Tufão da banda Complexo B aí, que meu rock and roll entrou no reggae. Na falta do isso aí, isso aí. O Tufão teve aqui com a banda aqui também, foi bem legal. Parceiro. Na falta de um baixista na primeira edição, ele fez uns ensaios com comigo lá e ele entrou no Divino e os parceiros lá. Ah, legal. Ele, eu e o Tuviana, e o baterista que tocou comigo foi esse baterista da Motiva Fé, que é o Cristiano, vai estar também comigo lá, segurando. E é isso aí. Queria só dar esse salve aí, os meninos não é por mal não, é porque... Não, isso acontece, ainda tem, nós vivemos aquela realidade assim, além da música você tem que fazer mais o quê, né? Tipo, pra mim, né, e aí Divino, mas e aí, tá trabalhando? Tá fazendo o quê? Tá trabalhando? Eu sou artista, pô, sou... Muito. É, sim, não, mas não, você já tá calgando isso daí, já tem um bom tempo, é que os rapazes são mais novos, então tem, além da música você faz o quê, né? Infelizmente a gente tem que ouvir esse tipo ainda de comentários achando que ser artista é só um hobby e não é, viu? O artista tem um papel fundamental dentro de uma sociedade, viu? Com certeza. Seja pra fazer você refletir, seja pra você relaxar e se divertir, porque todo mundo tem que ter esse direito, tá? O lema do Movimento Reggae é isso aí, né? A gente, eu compus uma música pro Movimento Reggae, que ela chama Movimento Reggae, que é o Movimento Reggae, a calma e relax. O Movimento Reggae impede o acúmulo de estresse. A música te segue, o movimento... Vamos lá, curtir um reggae, galera, sexta-feira lá. Então, o festival, o segundo movimento só vai rolar na sexta, né? Sexta-feira. Isso não estende por mais um final de semana. O evento começa amanhã, né? É o Encontro Amador de Skimboard e disco. Que vai estar um palco montado lá, um palco que a galera pensa, pô, é um mega evento. Não, é um palco do nível do reggae, roots. A gente vai ter um palco de madeira da Fundarte ali, aquele tablado, um equipamento de som, pra fazer o movimento no dia 5. Mas assim, é que eu tô convidando as bandas locais aí. A banda que quiser ir lá durante o evento, que vai rolar o dia inteiro, do dia 4, do dia 5, do dia 6 e do dia 7, se ele quiser levar o equipamentinho dele lá e quiser mostrar o trabalho dele lá na praia, num feriado, vai ter uma visibilidade legal. Ele pode, independente do segmento, se é reggae, se é rock, se é pop, se ele quiser ir lá, eu tô fazendo um esquema no Se Vira nos 20. Vai lá, tem 20 minutos pra você mostrar o seu trabalho. Pô, ainda bem que são 20 minutos, né? 20 minutos, aí uma música, duas, três. Não, que isso, 20 minutos dá pra você apresentar bem o que você está pretendendo. É isso aí, quem quiser... Estamos só esperando então agora vir o Maverick, né? Quem quiser entrar na página do Movimento Reggae Ubatuba, entra na página e dá um salve lá, a banda que quiser fazer parte desse evento no geral aí. Pode chegar lá, a gente agenda o dia 5, o dia 4, o dia 7, o dia 6, né? Pra estar fazendo no período do dia lá, apresentando o seu trabalho. A gente vai estar com as portas abertas lá. Aí, tá aí uma boa oportunidade pra você, né? Tá a fim de mostrar seu trampo, o seu lado musical, né? O seu material e ainda aproveitar ali um evento super bacana lá na Sununga, hein? Cara, quem for praticar os esportes, só chegar lá, a gente vai estar lá com umas paradas disponíveis lá, ó, as raquetes de frescobol, vai estar um disco sorrisal lá, um skimboard, uma rede de vôlei montada para montar as equipes e praticar esporte. A ideia é essa, praticar esporte do dia 4 até o dia 7, no dia 5 a gente pratica o esporte, final de tarde a gente curte um reggae.

E é isso aí, vamos balançar essa festa. Já tem uma galera que tá chegando aí, pessoal de São Paulo, Lorena, vindo muita gente de fora e os locais também que vão comparecer lá. Uma boa noite. E o que a gente pode estar esperando lá? Eu queria que antes você contasse um pouquinho sobre a sua essa trajetória artística sua, que você já está aqui na cidade já há um bom tempo. Já há 30 anos. Isso, 30 né? Anos. Você já tem... Eu estou 51 anos de idade, né? Isso. Então, a história da minha vinda aqui em Ubatuba foi que eu, na época, eu estava trabalhando no Espírito Santo, em Vitória do Espírito Santo, trabalhava com o governador Albuína Azeredo, e nas minhas férias no Palácio do governo, eu vi uma revista que não existe mais, que a Fluir comprou, chamava Visual, o nome da revista. E vi um cara dentro de um tubo com a mão para cima, eu digo, rapaz, que lugar é esse? Tamambuca. Aí peguei minhas férias, peguei meu carro, botei minha pranchinha, digo, vou conhecer. Eu vim pela praia, pelo litoral. Aí bati, cheguei em Tamambuca. E aí me apaixonei, aí de lá saí querendo informação, conheci o Mexerica lá em Tamambuca, conheci Buiú, conheci várias pessoas das antigas locais caiçara. E eles falaram que tinha uma pousada, estava construindo aqui aí na época, não havia manobras do Edgar Bichu. Aí fiquei hospedado lá, de lá eu falei, pô, e amanhã, onde é que eu vou surfar? Você sabe, ah, Vermelhinha do Centro. Eu cheguei na Vermelhinha do Centro, na época o quiosque era do Pepe, hoje é do Wilson, uma pessoa maravilhosa também, gente boa, o Wilson. Aí Pepe, eu ia sentado com ele na beira da areia, queimando umas palhazinhas na areia com os gravetinhos, eu tinha trazido meu violão. Me apaixonei tanto que ali, na fogueira, na luz da fogueira, eu fiz a música Vermelhinha do Centro. E eu fui me apaixonando por Ubatuba, ia pra Vitória, voltava, ia pra Bahia, voltava, e decidi igual a gente. Meu lugar é lá mesmo, é mais perto de São Paulo, eu amo São Paulo e Ubatuba bateu no meu coração e estou aqui até hoje. Ubatuba é um paraíso natural, né? Digamos. É, desenhado, um lugar abençoado. É verdade aqui mesmo. Aqui é muito bom. Lindo por natureza. Lindo por natureza, isso você falou tudo, eu me sinto mais perto de Deus. Apesar que eu sou baiano, um bom baiano, tenho a Axé Music lá também, é muito bom. Que me perdoe os baianos, soteropolitano de Salvador. Mas eu sou mais apaixonado por Ubatuba. Também o pessoal me acolheu aqui de uma forma muito carinhosa. Eu, sabe, quero mandar um abraço aí para meus... Posso mandar um abraço aqui? Fique um abração aí para meus amigos de fé, meus irmãos. É o Ferraz, doutor Ferraz. Um abraço aí para doutor Oséias Amaro também, meu amigão. O pessoal da imobiliária Gobo, Pedrão da imobiliária Radar. Muito obrigado pelo apoio que vocês me deram no começo da minha carreira aqui. O pessoal do Futebol Clube Itaguá. Baby, um beijo, meu amor. Eu te amo, meu rei. Então ele sabe, aí ele brinca assim, sai do armário, Mavera. Papai não deixa. O bom disso é o que é o senso de humor, a alegria que é aqui trocando uma ideia contigo, viu? Bom, obrigado, astral, valeu obrigado. Mesmo. Eu que agradeço. Querendo trazer você aqui no Espaço Local. Um abração. Local. Quero deixar a mensagem, ó, domingo... Uma hora da tarde, eu toco também no asilo lá, Vicentino, para os velhinhos. Quem quiser ir, não precisa pagar. Mas se puder levar um saco, um pacotinho de fralda geriátrica, é baratinho. E dá um pouquinho de amor para os velhinhos daqui de Ubatuba. Lá, Vicentino, uma hora da tarde, voz de violão para alegrar os velhinhos. E um beijão, vamos curtir agora, né? Vamos mandar, aí, vamos, né, mandar um rei? Som, eu bato. Vai, volta FM, adoro. Uma das rádios mais bem conceituadas que me apresentei na vida. Um beijão pra todos. Ok, então, Bar do Reggae, então, com o Maverick Viana aqui no Espaço Local. Falou Bob Marley pra toda a nação. esse pelourinho, pelourinho, com a timbalada quebrar percussão, percussão. Baianos que mexem com todo o Brasil, Brasil. Falou Bob Marley pra toda a nação. Saiu o programa Espaço Local hoje recebendo agora, né, nessa parte final do nosso programa, hoje o Maverick Viana. Acabamos de ouvir a música Bar do Reggae e agora o Divino Sunonga vai mandar um recado aí. Os dois, né, vão mandar esse recado. Manda aí, Divino. É isso aí, galera. Voltando a dizer aí sobre o encontro amador de skinboard e disco na Praia da Sununga, Ubatuba, São Paulo. Se tá bom, Produções apresenta de 4 a 7 do 6, incentiva a prática de esportes, skinboard, disco, frescobol, vôlei, futebol, jacaré, concurso livre do drop, hein? Aquela galera que gosta de descer os morrão, diz que sábado entra as morra. E aí a gente faz ou no sábado ou no domingo esse concurso aí, vai ter umas medalhinhas lá e tal. E o segundo movimento, segunda edição do movimento Reggae Batuba, na sexta-feira, onde, pô, esse segundo movimento, tendo a presença do Maverick Viana, pra mim é uma satisfação imensa, que, como ele falou pro Pilo aí. É, pra quem não sabe, o Maverick Viana foi o cara que colocou esse apelido em mim aí, Sununga. Essa é sua, meu rei! Sununga! Divino Sununga. Compomos uma música junto lá, né? Duas, né? Duas, é. Tem o direito e esquerda, na verdade, é a composição minha, mas aí, na gente se encontrando, eu passei pra ele, Maverick, vamos fazer uma parceria aí. Eu não vou nem falar qual que é o tom que eu quero, você faz da sua versão aí, saiu uma direita, esquerda, tem que acreditar, maneiríssimo. E aí, como chegar lá, né? Como chegar lá, direita, esquerda, não tem erro, Divino. É isso aí, e aí tem a lenda do dragão que cospe fogo, Mavera fez uma homenagem pra mim, uma música nova dele aí, que é, né, meu, Tem Divino na Praia, com a Mulher Amada. Praia da Sununga, praia abençoada. Divino na praia com a mulher alada. Ubatuba da Sununga, águas cantantes dos navegantes, águas cantantes, navegantes do mar, do mar, do mar.